nome mais ou menos para a coragem do Palácio Errado, Antônio de Vila 00, chame o conto de Vila, frequência no 00 de Cima 1. Visual com campo, pista no zero, vento no 6-0-0-6-12 nossa, o time pro 0-2-0. Tem bastante chuva aqui na final pista 17, na final da pista no zero também. Eu tenho meu contato visual até ali o Ibis Hotel, na paralela. Vou informar visual. Eu já. Neste caso tem chuva leve, pista molhada. Levantado e travado. Deixa eu ver se está certo, pode ir lá, por favor. Para amigo de 1050, que na gala 030. Mas por favor, FIP está no zero, está atravessado, foi autorizado, vento no 5-0 graus, menos 12 nós, 1020, bate 1. favor, pessoal 25, liberar na pista 219. 9450, chama torre em 1918 do sinal 95. 9450, valeu. Bom dia, 1-4-4-5-0. 4-4-5-0, 6-0, continua com a pode virar com o campo, vento no 60 graus, 4-9, ajuste 0-2-0, na vertical, sem chuva. Deve pegar chuva na final, tem no meio de umas 3 minutos para a cabeceira. 3-4-5-0, restrição tem sido por conta da visibilidade, por conta da chuva. Minha turma, boa tarde, bom dia ainda, mantenha a condição. 4450, pistão 0, ponto autorizado, veto 170 graus, 629, altíssimo 020. Evidente de repouso na área, 4450. Azul 4450, será 35, direito aberto, 2 1 decimal, 9. Mais uma vez, papai, para o meu azul, 4450. 312, vento 180 graus, 089, correção 049, altíssimo 020, decolagem autorizada. Decola 241. Aguarde para o cruzamento da final pista 28, a voz da TAM iniciando a decolagem para o cima 0. Mantenha o setor e aguarde o cruzamento da final 28. Sou Salvador, bom dia, Bono 230, uma milha meia bem de acerto. Sente voo, Bono 230, a porta de com o campo, certo? Estou estimando o dono de 1510. Tenho seu tráfego já no visual. Na vertical sem chuva, porém pista ainda molhada, vento no 70 graus, 049, ajuste ativo no 020. 020, está prosseguindo, já visual, a 1900, Bono 230. Autorizado, prosseguir com o cruzamento imediato final da 28, mantendo aí o litoral, aguarde para sair de comunicações. Na 3304, é quadros 42, chama o controle agora, frequência 920, decimal 80, boa viagem. 08, obrigado. Bruno 230, formação, temos um ramo 54, está cruzando a final 528, mantendo 200 pés sobre a água. Pista no zero molhada, pouso autorizado, vento no 60 graus, com 4 nós. Chega 4, vamos ver pouso ao zero, Bruno 230. Mantenha a litoral e a ponte através de buraquinho, mais ou mais? Ah, chamada através de buraquinho. Controle. Agradeço a todos os meus Tritão, chegando Gomes de Ona. Deixa eu manter o vídeo voo 050. Obrigado, Tati. Capitão Vigiloso Lima, sexto modo Charlie, antecedente. De forma que você está cruzando no momento, isso vai ser lento. Agora é o controle de acesso 05. Centro 304, chama o centro de justiça em 128.8, alterna 126.0. Mateus, 132, 234, ponte. Tango Charlie, reporta para a destruição. Ponto para o controle quando para a modificação do plano. Confirma. Barra Romeo Índia, estamos Charlie, Fiela. Quero manter o 090 até qual posição? É difícil, não sei se ele está tentando mexer, né? Fecha. Fecha. Barra Romeo Índia, estamos Charlie. Barra Romeo Índia, Tango Charlie, compreende o Acorde. Chegou o Acorde da Trivente, Barra Romeo Índia, Tango Charlie. Chegou a 355, agora 2.4. Consulta que vai para a numeração em Aracaju, o Índio Tango Charlie. O Tango Romeo Índio Tango Charlie controle. Está sendo estimado para Aracaju. Tango Romeo Índio. Mais o distante na vida e na consciência. Fecha o caixa livre. Com 389, estou cancelado as restrições de velocidade e altitude na posição 4. E esse para 293, hoje está 020. Passivo 2000, cancelado as restrições, 386, você vai fazer essa dúvida, tá? Obrigado. Boa noite, 020. Primeiro você vai para o meio de sete, tem um registro meio 20. Thank you. entrando e avistando, está 3896. São 3896, chama a Torre Salvador em 1918, do sinal 95. Bom dia, bom trabalho, está 3896. Salvador, muito bom dia, outra 3896, sinal de 7 milhas, ela está. Bom dia, 3896, tráfico avistado, vento no 30 graus, 129, altitude no 020, pistão no 0, praticamente úmida, úmida para seca, está localizada. E depois a pista 10, está 3896. Vou local em Mar, com o farol da Barra, centro histórico. No setor no tráfico São Mar, chame o jogo número 5, responde a parte para o para a decolagem. No tráfico, único tráfico na curta final de Estrujela, em Bandatã. Reporte fora do solo, vento aqui no aeródromo 130 graus, no 49, altíssimo 020, tão gelado. Gente, estamos de Bravo da presente. É, farol de Itapuã ou bairro? Farol então, Itapuã da presente, estamos de Bravo, decolado 02, aguardando transferência de comunicação, estamos de Bravo. Estamos de Bravo. 9187, bom dia, pista no 0, privada. Alinhar e manter. 9187, na tela 05, controle 120, decimal 8. 208, bom dia, tá 9187. Bom dia. Controle Salvador, está 987, passando 1607. Está 987, contato do Berna Leclerc, saiu Berna Corona, em vídeo de voo 390, ponto 3, 9187. Salvador, 1, Salvador 360, 987. Controle Alfa Romeo, estamos de abraço. Preciso. Estamos de abraço, a gente está no farol de Itapuã, na corrida até o farol da Barra, mantendo 77. Sete, mantém sobre o reais visuais e porta feira da Barra, até o mesmo grau. Grau, vai faltar. Salvador, 3-1, contato de barra da carragem, saída São João, Leleu de voo 360. São João 360, quantos mil pode valer, senhorita? Aqui na chuva, 3 mil valer, 3-1. Obrigado. Eu não chamo até o recebedor em 1-8-95. Chamará na 1-8-95, viu? Volta a minha graça. Ah, Tango Zulu Hotel Lima, reporte visual com campo baixado e travado de fábrica. É pra caralho visual com campo baixado e travado de fábrica. É 3497, mantendo o filho da casa. É, mantém, obrigado. Visual com capô do Lota Lima. Estamos no Lua Teolima, 7 no tráfego, continua a aproximação, tráfego ainda 9, estado. Continua a aproximação, final no 7, aguarde a apresentação no curso, na vertical sem chuva, pista no 7, dá uma olhada. Se você tiver informações, eu posso prosseguir para a Polo 7, o Lua Teolima. Brasil Alerta 7, chama Recife, era 18, decimal 8. Tá, Brasil Alerta 7. Escuta, tá, Brasil Alerta 7. Contra Recife, era 18, decimal 8, bom voo. 288, bom dia, bom final de semana. Igualmente. Contra 3497, chama Contra Recife, 18, decimal 35. 2835, tá, 3497. Temos um hotel Lima, tráfego avistado, tipo 1-7, foi autorizado, vai ser 1-3-0 graus, 1-2-9, altímetro 0-2-0. Foi autorizado, altímetro 1-0-2-0, do Lota Lima. Agora 94, espera a identificação, chegada do Majono, autorizado do ar e 4, pressionando para nível de voo 050. autorizado a ganhar um botão lá, pista no zero, vento 140 graus, 129, a gente já tinha no zero, legal. O Sirina lá tem dentro, né? Zulu, Hotel Lima, no solo azul mesmo, lá qual é o estacionamento? Cruzado, táxi à direita, parte 5, frequência livre estacionada, tenta movimentar 7, parte engare. Bom dia, pessoal. Aqui é o Sideral, Papa Romeo, que é a Delta Uniforme. Bom dia, Sideral. Delta, Papa Romeo, que é a Delta Uniforme. Reboque do pátio 3 para o pátio 4. Para o cruzamento do pátio principal, efetuar aí a saída do, da remota. Chama só o Luiz Lão, por gentileza. Ok, muito obrigado. Reporte para decolagem.